tipo 1, livre de táxi, para a direita, reposta no ponto de espera, ponto. Uma linha de decolar, o vento variado com 3 mil. Deixe tudo 7, autoridade chegada a bom. Deixe para 4 no pé, ajuste no 0 no 3. Autorizado, reposto no pé. 5-1, decola 4-1, controle 1-1-9, décima 8, boa viagem. Obrigado, bom dia, 19-8, achinata, descepa. Bom dia, controle, Oxenia 62, Cipono, número 1500 metros, pessoal da Elma. Oxenia 62, Cipono, contato radar, só para 360, após 2000 direto-lido. Sim, Natal autorizado no 350, Vinícius Bruno 10, da escola Pistão 0, curva esquerda na saída Pucas e Pá. Controle Salvador em 119.8, transponde ao 5127, o Papatão, o Mike Lima Guilherme. No, na pista 17, pode sim, é, confirmando a saída Pucas e passa a curva à esquerda, 5127, é, o parceiro está na esquerda. Afirma, Pucas e Pá, de Pá. E no parceiro está, está livre do acionamento, confirme o POB na hora do táxi, o Mike Lima Gledi. 3517, pode voar duas, pode dar informação? Para liberar a formação, são autorizados para 2.7, com estabilidade. 2.7, levou a formação, e está boa na zona, 3.7. Torre 1, 1, 8, 9, 5. 2, 9, 5, bom dia, 3, 5, 7. 5973, autorizado a chegada no ar e desça para o nível 050 na sua despacho. Comandor, bom dia, tá 3597. 517, bom dia, baixo e travou? Matheus. Livre pouso no zero, vento variável com 3 minutos. Gente, livre pouso, tá 3597. Solo 57, lista direita, taxi Alfa Juliette, proporção 04. Alfa Juliette, 04. 973, desce para 2 mil pés, ajuste do 013, autorizado final, reporte de estabilidade. 2 mil pés, 1013, um ajuste, chamada de estabilidade, 5973. Qual é a posição do seu? Principal? Controle Rio, o senhor 903 vai retornar um pequeno desvio à direita e depois retornar a porta de drone. Comendador Rio 5973. Rio 5973, Torre, 1895. Confirme 1895? Afirma. Como ele confirma, apoiou a frequência da PAN? 118.95. 18.95, obrigado. PAN Salvador, bom dia, Rio 5973, final da 1-0, Machado, checado. 5973, ponto privado, sistema 0, variável com 3. Leve, ponto 5973. Direita da Cialpa, aqui o Parcote 3. informação não tenho, hein, pra ela não me passou a posição, mas com certeza deve ser a posição aí costumeira do Rio, né, posição 10, posição 9 ou 10 do 43. Do reboque, chame na saída do Pat 3. Fique atento ao aeronave da Rio que está no Pat 3. Está esperando o balizador para parqueamento, ok? Bom, noite 65, autorizada a chegada bom, texto para 4 no pé, ajuste no 016. próximo término. Autorizado Salvador Guarulhos, 360, Alto Tudo no meio. Decola posicional 0, curva direita da Eolida Motiva. Controle 119.8, transição 5152, setor 3171. 759, autorizado a chegada a bordo. Isso para 4 pés, ajuste 1014. Rumo 865, isso para 2 mil pés, autorizado final, reporte de estabilidade. Brasil, comunicação, vai reportar estabilidade. Voo 1093, autorizado chegada Golf, desça para 4 do pé, ajuste do 014. Voo 1865, torre 1895. Torre 1895. Bom dia, boa noite. 865, chega o trem de pouso no 0, vento 1, 90 graus, 5 9. Machado travado, tá vindo o pouso na pista do 0, boa noite, 9. Técnico 9, 2 no pé, autorizado final, reforço estabilizado.